Pois bem, queridos, eu queria realmente comentar de trás para frente, né? E hoje eu vou comentar só os dois textos, não vou me ater ao Salmo. Vou me ater, a gente já voltou, já falou dele, vou me ater ao texto de Hebreus e ao texto de Êxodo. A gente vê de novo o tema da fé. E o tema da fé, a gente já falou, fé é correr risco. Né? E esse texto de Hebreus para mim é muito interessante quando eu leio fé, né, colocando a palavra correr o risco, né? Quando você olha esse texto e vê como ele é montado, você poderia dizer assim: pela fé Moisés, já adulto, correu o risco, né? Ou, ele correu o risco, né? Ele correu o risco de já adulto recusar ser chamado filho da filha de Faraó, deixar de ser um cara protegido pelas estruturas, né? Ele correu o risco de sair do Egito não temendo a ira do rei. Ele correu o risco de celebrar a Páscoa e fazer a aspersão do sangue protegendo as crianças, os primogênitos. Ele correu o risco de atravessar o Mar Vermelho em terra seca. Ele correu o risco, né, depois Josué, né, de fazer os muros de Jericó cair. A Raabe correu o risco de se apoiar em dois espiões e não na força da fortaleza onde ela morava na própria fortaleza. Correr risco é fundamental para entender o que é fé. Fé não é acreditar. Quando o pessoal fala, não, cada um tem a sua fé, né? Cada um acredita. O pessoal faz sinônimos de palavras que não tem nada a ver uma com a outra. Fé não é crença. Né? Acreditar pode não ter nada a ver com a sua fé. Um exemplo clássico. Partindo do pressuposto que o diabo existe, né? Que pode ser que o diabo não existe. Tá bom, vamos partir do pressuposto que ele exista. Se ele existe, e eu acho que ele existe, tá? O diabo acredita em Deus, cara. Mas eu não tenho a menor dúvida disso. O diabo acredita que Jesus morreu na cruz. O diabo acredita que Jesus é filho de Deus. O diabo acredita que Jesus ressuscitou. O diabo acredita, o diabo acredita, né, que Jesus subiu aos céus. Se tem alguém que acredita nos dogmas mais fundamentais da fé cristã, este alguém é o diabo. Ou seja, se você falar que acredita nisso tudo, você está em excelente companhia. O que não muda na vida do diabo? Se o diabo existe. O que não muda na vida de uma pessoa que ortodoxamente acredita nisso tudo? Porque ela não corre o risco de viver a vida de acordo com isso que percebeu. Ou com isso que diz que crê. Porque, cara, pensa num pescador pobre, pensa num operário lá em Belém, pensa num lavrador, pensa num pastor de cabra, de ovelha, no meio do nada, que é alcançado pela graça de Deus. Haveria alguma possibilidade dessas pessoas virem a conhecer alguns dos dogmas fundamentais da fé cristã? Eu acredito que não. Qual é a possibilidade desse cara desenvolver uma teologia elaborada, acadêmica, muito definida sobre a Trindade? Agora, essa pessoa, sim, tem toda a possibilidade de tomar determinadas atitudes na sua vida em temor, sabendo de quem se trata, que é o assunto que eu já vou falar, mas correr o risco. Cara, olha, o meu Deus faz assim, o que eu sei da minha fé, o que eu conheço da minha crença é isso, e eu vou viver a minha vida, vou tomar tal atitude baseado nisso. Por exemplo, vou perdoar meu vizinho. Vou virar a outra face. Vou andar a segunda milha. Vou compartilhar o que eu tenho. Vou ser hospitaleiro. Entendeu? Isso é possível a um operário, a um pescador, a um carpinteiro, um pastor, tudo são coisas absolutamente possíveis. Isso é fé. Fé não é o que você crê. Fé é o risco que você corre baseado naquilo que você conhece daquilo que você crê. E, obviamente, quando você toma passos e corre risco, você vai acabar desenvolvendo também crenças fortes baseadas nessa tua experiência. Você vai desenvolver até melhorar a sua teologia, até fazer... Mas quer saber? Nem que a vida toda te dê, você vai conseguir desenvolver uma crença tão... ou um sistema de crença, um sistema de doutrina tão bem elaborado. Isso é ruim? Não, isso é bom. A gente tem construído isso ao longo de 2000 anos, 4000 anos de tradição judaica, 2000 anos de tradição judia e cristã. A gente tem construído um corpo doutrinário legal. Se você pode ter acesso a isso, que bom. Agora, de nada vai adiantar ter acesso a isso e não dar um passo para correr risco, cara. Melhor seria que você fosse um ignorante que somente soubesse Jesus me perdoou. Eu era um assassino, um bandido, era um fascino, era alguma coisa. Jesus me perdoou. E por causa disso eu vou perdoar meu irmão. Bastava isso, entendeu? Isso é um passo que você dá. Isso é o passo de fé. Passo de fé é dar o passo de correr o risco. Em cima daquilo que eu sei, pô, eu sei que Deus me ama. Então vou amar os outros, ponto. É difícil? Está muito complicado? Ó, eu sei que existe um Deus. Por quê? Cara, porque eu olhei as estrelas, eu olhei a natureza, eu olhei uma flor se abrindo, eu olhei o processo de enxamear uma abelha, eu olhei um formigueiro, eu olhei alguma coisa. Cara, tem que ter um Deus. E porque tem esse Deus, eu, em temor a esse Deus, vou procurar andar uma vida reta. Entendeu? Isso é fé. Porque qual seria... Você só pode dizer isso se o seu oposto for possibilidade. Eu poderia olhar o formigueiro, a estrela, tudo, e falar, cara, isso é obra do acaso, dane-se, eu vou fazer o que eu estou a fim de fazer. Não poderia. Aí tem uma diferença. É que nem o tal da tolerância, né? Eu só posso ser tolerante com alguma coisa que eu poderia ser intolerante. Você não pode falar... Alguém que fala... Eu acho que um exemplo bem legal, eu estava vendo esse exemplo, né? Eu sou muito tolerante com o meu cachorro. Como assim? Eu só posso ser tolerante com alguém que eu fosse intolerante. O cachorro é o cachorro. Ele não vai deixar de agir como cachorro. Não se trata de tolerar ou não tolerar. Ele é um cachorro. Ele só pode agir como um cachorro. Ou eu sou muito tolerante com terremotos, sabe? Eu tolero terremotos. Ah, pois é, né? Você tolera terremotos. Terremoto não está nem aí para você, né, cara? O cachorro também, ele vai ser cachorro, cara. Ele vai no limite do cachorro. O terremoto vai no limite. Então, você ser intolerante. Eu não tolero terremotos. Poxa vida, o terremoto vai parar por sua causa. Eu posso não tolerar alguém de direita, alguém de esquerda. Eu posso não tolerar alguém que é homossexual, eu posso tolerar alguém que é heterossexual, eu posso tolerar alguém capitalista, eu posso tolerar alguém comunista, entendeu? Eu posso tolerar alguma coisa que eu poderia intolerar. Eu só posso correr, chamar de fé alguma coisa que eu poderia correr o risco de não fazer. Tem uma incerteza. Sem a incerteza, não tem fé. Deu para entender isso? Bom, mas daí, de onde que vem então essa capacidade de pá, correr esse risco? E aí nós vamos para o Êxodo, para o episódio da sarça ardente. Cara, esse episódio é muito legal. A gente lê os textos assim muito rapidinho, sabe? E não percebe. Quem é o Moisés? Vamos pensar. Ele está ali. Nesse episódio, ele já está vivendo em Midian há 40 anos. Ele está aposentando já. Tá? 40 anos de trabalho, tomando conta dos rebanhos do sogro. Vida estabilizada. Fugiu do Egito, aquela história já ficou lá para trás. Tem 40 anos que ele fugiu. Ninguém mais procura ele. Já deu prescrição de pena, né? Ninguém mais está atrás dele. Ele está um tempasso lá já. Foi fazer o trabalho dele de todo dia. Ele pastoreava as cabras, as ovelhas do cara. E aí ele decide levar o bicho para o outro lado do deserto, onde devia ter comida. Vocês vivem isso aqui às vezes, né? Pô, vamos levar aqui que tem comida. Vocês estão vivendo isso, sabe? Vamos levar aqui que tem comida, vamos levar ali. Ele está fazendo o trabalho dele. Ele está onde? No deserto. Um pé de planta no deserto. Pegar fogo espontaneamente não é impossível, concorda? Se você estiver tomando conta de um rebanho, você vê um pé de planta pegando fogo. A gente já viu pegar fogo aqui. Era a primeira vez que você veio aqui, estava pegando fogo aqui, né? Vê uma fagulha, cai de um outro incêndio, isso vem, né? Lá de baixo veio, pum, pegou fogo. O que que você vai? Vai dar uma olhada, né? Ó, tem um barulho, vai que esse negócio chega perto do meu rebanho. Ah, foi fazer o que o pastor faz normal, né? É muito bom ter uma experiência rural, porque fica muito natural. Fazer, ó, será que vai chegar nos bichos? Será que não chega? Vou dar uma olhada, né? Ele vai lá dar uma olhada. E ele vê que do meio da sarça tá saindo fogo. E ele vê que o fogo não tá pegando. Não tá pegando na sarça. E ele fala o quê? Que impressionante. Até aí, cara, morreu o Neves. O que que pode passar então assim? Será que a madeira tá verde? Não é? Ah, tem um arbusto embaixo. Olha só como é que resiste. Aquela, como é aquela planta que parece um abacaxi? Como é? Como é? O caraguatá, né? Pegou fogo aqui na frente do vizinho. Cara, pegou fogo em tudo. O caraguatá verde no meio daquilo. Pegou fogo em tudo e troço. Nem fogo acaba com o caraguatá. Ou seja, se você visse um caraguatá ardente, antes de você pensar que é Deus, é um caraguatá. É. O caraguatá não pegou fogo. Oh, que milagre! Não, não é um milagre, é um caraguatá. É uma praga desgraçada que nem fogo acaba. Né? E aí serve para a dominância dele, inclusive. Ele acaba dominando. O que fez o nosso amigo Moisés, né, quando ele viu a sarça pegando fogo? Ele falou: Ó, que impressionante! Vou dar uma olhada. Tô há 40 anos, estou fazendo trabalho repetitivo, estou indo fazendo meu trabalho, estou seguindo minha sequência. Vou para o outro lado do deserto, entro lá, vejo uma planta pegando fogo, a planta pegando fogo, não está queimando. Até aí, que impressionante. O que que ele fez com um bom filhote de Anu? Né, dona Giovana? Vou lá ver o que que é. Que interessante. Né? Porque vai que ele tinha um espírito camílico, né? De cientista, de falar assim, deve haver uma razão. Né? Deve haver um motivo científico para isso. Vou dar uma olhada no que está acontecendo. Ele, até aí, está tranquilo. Quando ele está chegando perto da planta, aí o bicho pegou. Aí o Treco falou: opa, que troço aqui ficou mais sério agora. Ele me ouve do meio da planta: Moisés, Moisés. Eu falei: eita, caramba, não devia ter comido aquele Treco ontem. Minha equipe de rap, eu fumava o negócio sozinho. Dá nisso. Não. Moisés, ele falou: pô, tô aqui, o que que é? E ele chega mais perto. E era o anjo do Senhor, né? O anjo do Senhor sempre é uma expressão que aparece sempre que faz a presença do Senhor, né? Anjo não é um anjo de asa, tá? Anjo do Senhor, essa expressão é a tradução do hebraico, quer dizer a presença do Senhor, né? Sempre que você lê, você lembra disso. A presença do Senhor fala com ele: Moisés, tira a sandália do seu pé, porque a terra onde você está é santa. Aí a página inverteu. Aí a página virou. Aí começa um diálogo que eu considero engraçadíssimo, esse diálogo da Sarça Ardente. Depois eu acho, eu espero que na leitura de amanhã esteja. Se não estiver, recomendo que leia, porque eu acho um diálogo muito legal. Não sei, eu li para você, né? Porque, pô, ele começa e tal, começa com a história, faz isso, até. Moisés tem uma capacidade infinita de encher o saco de Deus. Eu nunca vi Deus perder a paciência com alguém, mas com Moisés ele perdeu. Ele falou: chega! Porque já no começo, só vai lá, Né, Giovana? Giovana, vai lá e faz tal coisa. Mas é que não sei. Mas é que. Começou com mais é que. Aí Deus fala assim: não, Moisés, não é mais é que. É vai, Moisés. Mas Senhor, o quê? Vai, Moisés. Mas é que. Moisés, faz assim, Moisés. Moisés, não dá... bota a mão dentro do seu peito, Moisés. Botou? Agora tira. Ai, pegou fogo. Isso. Agora bota a mão pra dentro. Entendeu, Moisés? Vai, Moisés. Moisés, eu estou mandando, Moisés, ó, faz isso, faz aquilo. Aí, no fim, Deus disse em hebraico, né? Moisés, seu cagão, tu vai porque eu estou mandando. Sim, Senhor, porque você não falou desde o começo, né? É muito engraçado esse diálogo. É muito engraçado. É, cara, Moisés estava irritando Deus, cara. Deus estava, eu já fui na sarça falar com você. Veja bem, eu não precisava. Você está rindo, mas é verdade. Pensa no seu papaizinho falando com você de vez em quando. Bom, a parte, agora falando sério, a partir da... Chegando, sabe? Giovanni teve um troca. A partir dali, na hora que ele fala, mas é, tira a sandália do teu pé, porque a terra que você está pensando é santa. Isso nos chama à semana da Epifania. E é o que eu falei no começo, vocês vão mensagem aqui invertida, tá? O que, que nos leva a correr risco? Fazendo o nosso serviço normal, a gente custa perceber que é Deus. É muito normal. Por isso que eu tenho falado tanto das contingências ao longo do tempo. Hoje, por exemplo, nós tivemos esse problema de acordo, agora descobre que o freezer foi danificado pela Copel. É uma contingência. Ou que... É, como teve aqui, um ladrão entra aqui quando entrou, né? Ou que um animal escapa. A nossa primeira reação é absolutamente natural. Eu fiquei muito bravo, né? Ou frustrado, ou chateado com aquilo que acontece. Ou curioso, ou perco meu tempo em curiosidade. Se a gente está num processo, e nesse processo é um processo no qual Deus está, porque Deus... C.S. Lewis tem uma frase muito interessante que ele utiliza, que ele diz assim: o sofrimento é o alto-falante de Deus para um mundo surdo. Uma frase que eu gosto muito, essa frase do C.S. Lewis. Quando Deus fala com a gente, ele vai falar a partir de um evento da nossa vida normal e alguma coisa ali ele vai chamando a nossa atenção. Se a gente tiver com o coração aberto para abraçar as contingências, não como é normal ter problema toda hora, mas procurar enxergar, reconhecer o Senhor nessas contingências. Né? Lembra de um texto no Salmo dizendo: reconhece o Senhor nos seus caminhos e Ele satisfará o desejo do seu coração. Sabe, se eu não tiver o reconhecimento de Deus, não vai acontecer comigo o primeiro fato da epifania. Epifania é sacar Deus, é perceber Deus, é reconhecer Deus. É o assombro. Como que pode? Esse assombro leva a um segundo passo, que é se perceber. Diante disso que eu não percebia inicialmente que era Deus agindo, ao perceber que Deus agiu, isso me assombra, isso me coloca... uma expressão em inglês fala ó, oh, né? Ó. Oh, awful, né? Oh. A gente fica assim, assombro é a palavra. É assombro. Perder o assombro é o que a ciência mais faz com a gente. A ciência retira o assombro. Ela explica tudo. Ela busca explicar. E realmente, para o cientista, né, para a gente que tem uma formação, a gente vai se assombrar lá na mitocôndria. A gente vai se assombrar lá no... processo bioquímico, a gente vai se assombrar lá embaixo. Demora, burro, cacete, porque o cara de coração simples e puro vai se assombrar bem antes. E por isso, por esse assombro, diante desse assombro, eu me percebo. Ao me perceber, eu falo, quem sou eu? E aí ele fala, tira a sandália do teu pé, cara. Várias vezes acontece, essa é uma expressão que eu uso bastante, talvez eu tenha usado com algum de vocês em algum momento, mas em vários momentos com várias pessoas eu já usei essa expressão. Alguém fala alguma coisa para mim? Alguém ou confessa alguma coisa, ou diz alguma coisa, eu falo assim, cara, eu tenho que tirar a sandália do meu pé. Porque é Deus falando. É algo que eu vejo a ação de Deus na vida daquela pessoa naquele momento. E, bicho, eu não tenho o que fazer, a não ser ouvir. Eu não tenho uma palavra para dar, eu não tenho uma explicação para ser dada. Normalmente eu estou dando explicação, falando, eu falo pra caramba, tal, tal. Não é disso que eu estou falando. O legal mesmo é quando alguém fala alguma coisa, eu falo. Eu reconheço ali que a coisa é entre aquela pessoa e Deus. Sabe, a ação de Deus ali. Cara, quando eu estou vendo a ação de Deus na sua vida, na sua vida, na sua vida, cara, eu não tenho que fazer nada, cara. Eu tenho que tirar a sandália do meu pé e escutar. Fala, Senhor, teu servo está ouvindo e acabou. E tirar a sandália é ficar humilde, entendeu? É me ajoelhar e falar. E algumas às vezes, num momento mais extremo, eu falo assim, Cláudio, mas por que você está assim, cara? Porque é Deus. Quando eu reconheço Deus, e aí eu o reconheço e vejo que Ele existe, vejo que Ele é e que Ele pode ser temido, aí sim eu passo a correr o risco. Por isso que isso está acessível a qualquer lavradora, a qualquer operário, a qualquer pessoa inculta, iletrada, que pode, numa ação, perceber a ação de Deus de maneira tão profunda, tão poderosa, seja vendo um formigueiro, seja vendo uma estrela, seja vendo uma cura, seja vendo uma morte, seja o que for, sabe, um evento, um acidente, alguma coisa ali, que está no seu dia a dia, e que você, ao contrário, não, isso aqui é simplesmente um acaso, isso acontece com uma série de pessoas, você pode olhar assim, ou você fala, é Deus ou era Deus. O que é que decorre disso? Me olhar e passar a andar diferente. Quando eu reconheço que era Deus, eu falo, ai, ai, ai. E aí eu passo a andar diferente.